drogado velado no meio da rua. E o palavrão na mente no momento é a melhor ajuda. Tudo tem a hora certa e nessa, melhor ficar na sua. Estamos dispensados, felizmente são insalvos, coisa rara hoje em dia. E só a certeza que o meu Brasil um dia muda, irá aliviar. E todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia. Eu falei de quê? Dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Do Brasil. Dia a dia, dia a dia, rapaz. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, do Brasil. É o G.O.G. Rapadura, G.O.G. Rapadura,